1, 8, 9, 5. Austral, mais uma 72, desce para 2000, caiu, autorizado ILS, ajuste no 02. Afirmativo. Desce para 2000, ajustado para 018, já. 1012. 1012, ciente. Vitor, ciente, bom dia. Estamos na posição 2 do passo 3. Ok, ciente, aguarda. Aguarda, tá. Passa MCL, baixa checado. Ciente 3597, livre pouso, pistão 10, vento calmo. Livre pouso 10, TAM 3597. Vem cá, Vitor, na escuta do... Doutor? Na escuta, você tá com o meu. Mas quantos minutos pra iniciar? Tá iniciando agora, né? Já tô lento. Ok, sim. Estou na posição 2 do Parque 3, está na escuta. Bom, senhor, para a Brasco. Ok, convidar a sua equipe, estou com o tráfego da Avianca também iniciando um pushback para iniciar o reboque. Se tiver condições, está autorizado a iniciar inicialmente o push e aguardar para deslocamento. Então, no visual, condições de segurança, está autorizado com o setor entrado. toma aqui com a torre. Pode prosseguir até a frente, sim. Ok, ciente, obrigado. Torre, Sideral 9972, passou estando embaixo da vara. Bom dia, Sideral 9972, Libre 1010, vento calmo. Libre Pouso, Sideral 9972. Mera. Mera, na escuta. Geral 9972, sala 53, libera a direita, mantém escuta, via 1, quilo até o ponto de trás. Thank you. Salvador, Bianca Alfa Cinco Romeo, Thomas Cameron, Reboc, posição 5, parte 1. Tente Alfa Cinco Romeo, bom dia. Obrigado. Uniforme Bravo, Type que prossegue até cabeceira 35, e vamos por gentileza o tempo que permanecer na posição. Ok, seguinte. Uniforme Bravo, porta iniciando o cheque, ok? Ok, poderia informar a temperatura e pressão? Graus e 1.013, ajuste. 34, 1.013, obrigado. One clear, Estamos gravando o consumo, vai iniciar o cheque da presente? Estamos configurando para iniciar o cheque há 2 minutos. Ok, gente. Salvador, muito bom dia, Sam. 9409, informação do Lula. Mal, 9, chegada a Mari, desce para 50. Solo Salvador, governo Juan Bravo. Vamos ao início de check de reto. Ok, sim, se for no término. Vamos lá, o término, por favor, por favor. Today, the dial last hour of the future is for 1 mile, not 1 year.

ANS 9409. 409, chama 3285. 3295. 3225, décima 2010, autorizado Duna. Reporta estabilizado marginal. Essa 2000, Vano Duna 6225, pode estabilizar. Salvador, cheque o trem, pouso autorizado, vento variável com 3 nós. Ok, baixou e travou, passando em Jessé, livre pouso com vento variável, Sano 409. Manter. Após a linha manter no 961.